Aí, só Deus conhece meu coração verdadeiramente. Só Ele tem todo o direito de me julgar e me condenar. Tenho defeitos sim, como qualquer um, tá ligado? Mas aí, eu vou na fé. Serpentes tentam me dar o bote, mas eu me esquivo. As palavras que vêm contra mim me tornam cada vez mais vivo. A minha conduta de um cristão é Deus quem vê. Para apontar o dedo em meus defeitos, quem é você? Não sou e nem quero ser melhor do que ninguém. Eu ajudo como posso, sem olhar a quem. Continuo a ajudar quem sempre precisou de mim. Nunca virei as costas pra quem pediu ajuda. Enfim, seja como for, eu continuo a ser quem sou, renovando minhas forças. A cada pedrada eu vou que vou. Meu coração é resistente, não guarda rancor. Muito pelo contrário, absorve o amor. Eu sou pecador, eu erro como qualquer ser humano. Vou fazer a minha parte, pois Jesus está voltando. Só Deus sabe como eu me dediquei pra ver tudo melhor. As conquistas foram com meu puro suor. Deus me ama como sou, mesmo caído lá no chão. Uns pisam, me cospem, mas Jesus estende a mão. Sou apenas um cidadão em busca da felicidade. Quero ver o bem de todos, falo com sinceridade. Tentaram me atingir, mas continuo de pé. Isso me incentivou, me inspirou, fortaleço minha fé. Não vou abrir a mão da promessa que Deus me fez. Vou plantando, semeando amor no coração de vocês. Inimigos estão de pé pra tentar me derrubar. Com palavras me agrediu, mas continuo a caminhar. A minha oração é gratidão a ti, Senhor. Me proteja do veneno, dos falsos, dos falador. Exponho minha coragem, porque aqui eu falo a verdade. Falo quem realmente sou, sem falsidade, sigo na humildade. Eu estou mudado, estou muito diferente. Isso você não enxerga, só quer saber de bater de frente. Mas Deus conhece eu por dentro, não me julga da boca pra fora. Deus está vendo meu esforço e você vem dizer que eu sou hipócrita. Jesus, peço perdão pelos meus erros e pecados. Ilumine o meu caminho, porque por pessoas estou sendo julgado. Jesus, peço perdão pelos meus erros e pecados. Ilumine meu caminho, porque por pessoas estou sendo julgado. Não é uma indireta, coloco pra fora o que eu tô sentindo. Coração entristecido, se não estivesse estaria mentindo. Dobro meus joelhos e oro por todos nós. Que Deus nos ilumine, aqui deixo minha voz. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Lucas 6:42. Erro, todo mundo tem. Sem mais.